inteira, oh, oh, no meio da ladeira, vai levantar poeira, a primeira estripeira, e vira essa noite inteira, oh, oh, no meio da ladeira, vai levantar poeira, a primeira estripeira, no terra samba é assim, swing, swing, pra você e pra mim. Sinta no corpo a razão do existir. No samba e no samba eu quero ficar. Olha lá, no terra samba é assim. Swing, swing, pra você e pra mim. Sinta no corpo a razão. No samba e no samba eu quero ficar. Sim! Tá mal, o tiro terra samba não é nada mal. Ei! Que legal, só entrar no crime liberar. Baixinho, baixinho. E vira e mexe. Vai levantar poeira, a bandeira estripeira. Vai levantar poeira, a bandeira estripeira. O terra samba é assim. Swing, swing, pra você e pra mim. Ensina no corpo a razão do existir. No samba e no samba eu quero ficar. Meu bem, no terra samba é assim. Swing, swing, pra você e pra mim. Ensina no corpo a razão. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Segura! Nada mal. Tira o terra samba, não é nada mal. Que legal. É só entrar no tribo e liberar. Só entrar no crime e liberar. Geral, senhor! Nada mal. O tiro terra samba não é nada mal. Que legal. Só entrar no crime e liberar. Geral. O tiro terra samba não é não. Sábado, sim.